começando aquele podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Videogames? Que nojo. Jamais. Eu, André Campos, nunca joguei e nunca receberia na minha casa ninguém que tenha jogado. Então, apresentem-se aqui os não-gamers. Eu sou o Sushi e eu sou um ótimo mentiroso, porque eu consegui enganar todo mundo por mais de uma década que eu sei jogar videogame. Eu sou o Rafael Kina e faz 2 meses que eu não jogo videogame. Palmas. É pouco. Eu sou o Tengu e eu, apesar de não ser gamer, eu adoro pegar no joystick. Eita! Aí, tudo bem. É que nem a pessoa que cheira Coca-Cola pra não beber. Isso. Isso. Pega no manche só pra sentir o gosto do videogame. Isso. Um manche de carne. Pois é, esse aqui é o Fora da Caixa, mais um podcast bônus do Jogabilidade, que é distribuído a vocês aí que nos apoiam na nossa campanha aí do Orelo. Então, muito obrigado, antes de mais nada, né, antes de partirmos para os assuntos aqui. E dito tudo isso, nós assistimos coisas? Ou esse é um Fora da Caixa que vai acabar aqui mesmo, não sei assunto? Encerrado. E é isso, gente, muito obrigado. Ah, é. Valeu, galera. Parará, parará, pá, era pá. Mentira, a gente na verdade é muito gamer. É, isso, droga. Eu assisti bastante coisa do último Fora da Caixa pra esse. Eu vi alguns, muitos filmes. Que a Thalissa, ela pegou vários filmes de terror. Eu comentei isso no outro, sim, acho, sim, né? E a gente continuou assistindo, no caso, né, os filmes de terror. Mas, eu peço perdão, amor. Se eu for falar de uma coisa, eu queria falar de um reality show hoje. Aquele? O Jogo do Diabo? Yeah! Assim, eu assisti o Jogo do Diabo, enfim. Uhum. Que eu acho que o André já falou, acho que o Rafa já falou. Uhum. A gente já falou dele algumas vezes aqui. Então, vou esperar a segunda temporada pra gente falar junto, quem sabe. Vai ter? Será? Esse ano. Vai. Tá anunciado que vai legal. Ser bem aí. Quero muito. Já tem os participantes já. Já anunciaram quem vai participar e tal. O vai Léo ter, Dias deles. Vai ter mais um K-Popper. Uhum. Que eles fizeram. É muito engraçado. E eu acho muito interessante, desculpa. Que a, pra quem não conhece esse Jogo do Diabo, é um reality show de competição, de puzzles, de coisas bem difíceis. São jogos mais complicados, mais para pessoas inteligentes. São jogos cabeçudos, muita matemática envolvida. Exato. É jogos que, tipo, a piada que eu e a Clarice fazíamos quando a gente assistia, era imaginar que enquanto eles estão explicando, é o público do BBB que vai participar. Sim, não, já, isso vai cair duro no chão. Primeiro minuto, alguém... Ô, Tadeu, repete, por favor. Tadeu, eu posso dar uma meia volta e uma meia lua aqui? Ô, Tadeu, mas ninguém aqui é mafioso não, Tadeu. Ô, Tadeu, mas eu não tenho faculdade de jornalismo, Tadeu. Tadeu, eu posso apertar esse botão aqui? Que tá escrito eliminado. Mas é muito interessante a seleção que eles fazem, que é, eles chamam, a maioria das pessoas são famosinhas já, de algum nível, mas eles chamam, tipo, youtubers de ciência, eles chamam, sabe, cientistas, pesquisadores, chamam... advogados. É, aí tem pessoas lá que são de profissões inteligentes, né? Engenheiro. É, que aí tem, tipo, uma advogada, tem uma médica e por aí vai. Aí tem youtuber de viagem no meio, aí tem o K-Popper, aí eles têm, umas, tipo, umas duas, três pessoas. Atriz, assim, né? É, tem uma atriz, tem uma atriz e o ator. Tem duas atrizes, né? Eu sei na primeira temporada. Eu sei de uma, na primeira temporada. Tinha duas, Não tem a senhorinha é atriz, não é? A mais velha. É verdade. É que, tipo, a vilã, entre aspas, né? Uma pessoa que parte da casa tinha antipatia com ela, ela é uma atriz. Quem? Que é a que sai no jogo lá. Ela perde o jogo e sai automaticamente. Não, pô, as pessoas tinham antipatia. Ela é uma mó foda, ela não era vilã. Não, ela jogava muito bem. Ela era uma ótima jogadora. Pô, não, eu torcia muito por ela. Mas... E o cara que tava com ela era ator. Sim, e ele era bem inteligente. A dupla dos dois foi bem legal de acompanhar. Sim. Mas... A dupla dos dois. É legal que, no fundo, o melhor jogador sai cedo porque a galera focou em eliminar ele. Exato, mas por quê? Ele era muito bom no jogo, mas no metagame, no jogo social, ele não foi muito bom. Ele era... Eu diria que ele era bom de manipular durante a partida, mas, tipo, fora das partidas, o pessoal fez a caveira dele e tirou ele. Então, mas o negócio é, o jeito como ele agiu no primeiro jogo prejudicou ele. Sim. Então ele jogou bem o jogo, mas isso... Afetou. É que nem no BBB, sabe? Ah, você pode jogar muito bem o jogo ali da casa. Se você não jogar o metagame, que é o jogo... espectadores. Exato, que é o jogo com o público também, você não vai ganhar. É. Mas, ele, eu acho, era o melhor jogador e ele entrou em prova. Tipo, ele fez uma prova, né? Uhum. E ele escolhe, acho que é 2 ou 3 pessoas e ele gabaritou a prova. E faz sentido. E ele era o mais jovem lá, tinha, sei lá, 22 anos e o cara era foda. Ele era bem novinho. Nossa, tinha um jogador de pôquer. É verdade. Tinha um gringo, sei lá, um canadense. É verdade. Uma porra assim. Tinha a jogadora de gol. Tinha jogadora. Ela é muito tadinha. Tadinha, ela é tadinha muito azarada. Nossa. Ela é a que. Naquele. Que era tipo um banco imobiliário que você podia ficar preso. Nossa, ela não saía de lá, nem ela, fudendo. Nossa, aquela deu muita dó dela. Muita dó dela. Mas, eu acho muito curioso o estilo de seleção que eles fazem. Ah, um pouquinho de youtuber, um pouquinho, sei lá, de especialista. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Eu acho curioso. E funcionou muito bem a dinâmica no programa. Tô animado pra segunda temporada desse ano. Mas eu achei um outro reality show coreano. Que é. Esqueci o nome. Que eu só assistia. Eu não via nome. Guerra Culinária, eu acho. Isso é Food Wars? É um anime, na verdade. Shokugeki no Soma. Guerra Culinária. É o reality show de comida, que saiu ano passado, já tem a segunda temporada anunciada pra esse ano também, que é estilo reality show coreano clássico, de excesso pra caralho, então começa com 100 participantes. É? Tem replay? Toda hora tem replay. Replay trapalhões. Não é toda hora, mas de vez em quando tem os replay. Tem muito foco de criar inimizade nas regras. Tem umas filhas da putagem fodida nas regras também, mas é muito bom. É muito bom de assistir. E a premissa é a seguinte, são 80 chefs relativamente conhecidos. Então é um boss rush, então. É, mas assim, você vai ver, é um, mas assim, de fato, você fez a piada, mas é tipo um boss rush. Por quê? Uhum. São 100 participantes. 80 são chefes que eles chamam de colheres pretas, que usam o uniforme preto. E são chefes conhecidos, alguns dele até que trabalharam em restaurante famoso, mas eles não eram chefes de restaurante famoso. Mas todo mundo que participa lá cozinha muito bem. É bom. É bom. E os outros 20, que são chefes colheres branca, que eles falam, que usa, né, a roupinha clássica de chefe, a roupinha branca, são chefes estrela Michelin. Uau! E é a competição dos 80 contra os 20. Caramba! A princípio, né? Depois o jogo ele vai meio que equipar os números e é cada um por si. Mas a princípio é a equipe dos colheres pretas contra a equipe das colheres brancas. E é muito interessante a dinâmica do programa. Programa de culinária, só de eu ver alguém foda cozinhando e fazendo uns pratos foda, eu já fico feliz e fico com fome. E é muito interessante que o sistema de avaliação deles são dois juízes. O que não parece uma boa ideia, porque se são dois juízes, vai empatar com frequência. Mas faz parte do jogo os empates, às vezes. Então, por exemplo, um dos juízes, ele é o magnata da indústria de comida sul-coreana. Tipo, ele é dono de fábrica, tipo, sei lá, da Sadia, uma porra assim, sabe? É o semenzato deles. É. E ele é famosinho de programa de culinária, ele é juiz de um monte de programa e tal. Ele é essa visão do empresário. O empresário que analisa a comida com esse viés mais comercial. E a lógica dele é sempre de... Putz, isso aqui é muito bom. Essa comida que fizeram, ela é ótima pra vender comida coreana pra não coreanos. Porque ele tem muito essa mentalidade de popularizar a culinária coreana no mundo todo. Então ele, putz, essa pessoa ela fez uma fusão, sei lá, da comida coreana com a americana, que eu consigo ver vendendo muito bem pra quem não tá acostumado com a pimenta forte, que a gente costuma usar aqui, coisa do tipo. E é muito engraçado que no começo, os 80 participantes, tinha essa visão dele de, ah, não, ele é empresário. Ele não vai gostar de comida fina, ele vai gostar de comida mais povão. E já fica aqui o semi-spoiler, ao longo do programa, é engraçado que ele costuma avaliar mais acima comida fina do que o outro chefe. Quem é o outro chefe? É um chefe, eu acho que é o... Ai, acho que tem duas estrelas Michelin, o restaurante dele, acho que não chegou até três, não sei. Mas é um chefe pica de culinária moderna, daqueles pratos com quase nada de ingrediente, com quase nada de, né, comida fina. Prato sujo. Prato que é o chefe fazendo a gracinha dele lá. É. Ai, fazendo a palhaçadinha dele. Uma uva e aí um desenho lindo de calda de chocolate. Exato, é. Esse chefe, a impressão que eu tive, é que ele era mais... avaliava mais geralmente, assim, mais justamente, digamos, todo tipo de comida, e o outro cara acabava elogiando mais prato fino, que as pessoas achavam que seria o contrário. Mas esse cara, é muito interessante que culinária é ego pra caralho. E esse reality show, ele foi feito pra cutucar o ego de absolutamente todo mundo ali dentro. E na maldade. De pegar, assim, e apertar o coraçãozinho do indivíduo ali e fazer sofrer com o ego dele. Então, é muito interessante que a gente tenha essa visão, né, do chefe de restaurante ser meio que um carrasco na cozinha. E esse cara, o juiz, ele provavelmente é um carrasco na cozinha, porque dois participantes colher preta já trabalharam pra ele, em restaurante dele. E, obviamente, todo reality show tem que ter aqueles momentos de entrevista pra intercalar, né, com as coisas. E dá os confessionários. Exato. E dá pra ter uma noção que ele era um chefe chato pra caralho. E pra ser restaurante desse tipo, nesse nível, pra ganhar estrela Michelin, normalmente tem que ser. Eu vi naquele documentário The Bear, que é assim mesmo. É. Mas a parada é alguma coisa que eu achei legal. Quando ele vai avaliar, ele é muito justo e até simpático com as pessoas na hora que ele vai falar da comida delas e tal. É porque tem câmera. É. E eu achei, no geral, ele é bem simpático, assim, porque ele não é um chefe ali, né? Ele é só um cara comendo comida e dando a opinião dele, né? Ai, queria comer comida, na minha opinião. Então ele é mais bom nisso. Dito isso, um outro semi-spoiler aqui de uma lógica dele que é irritante. Normalmente você vai falar qual que é o seu prato favorito, qual prato passa. massa. Não dá número, mas tem uma prova específica que dá número. E tem um prato que ele dá 90. E no confessionáriozinho ali do juiz, ele fala que não existe o prato perfeito. Ai, só Deus é perfeito. Blá, blá, blá. Então, pra ele, o 90 equivale a 100. Vai pau no cu do caralho. Então dá 100, né? Filha da puta. É, porra. Vai se fuder, é. A nota não é né, Deus que tá dando a nota, é você. É. E não é pra Deus. Exato. É que é foda-se isso. É, isso eu acho pai pra caralho. Mas no geral, eu achei ele um juiz muito interessante de, tipo, de acompanhar. Professor que não dá 10? É. Não viu isso? Sim, puta que sei, pariu. Eu sei dessa porra de coisa de professor. É. Mas é um reality show muito interessante de... A estrutura das provas são muito criativas. Tem prova pra caralho. Tem umas provas que são filha da puta pra porra. Tem pessoas pra eliminar, né? Tem que ter muita prova. E o que eu acho interessante nele é que tem um reality show que eu já não falo aqui no Jogabilidade há 8 anos, mas eu falava com frequência há 1000 anos atrás, na época que eu morava em Itajubá, que é o Top Chef. Que é o meu reality show culinário favorito. Dificílimo de achar pra assistir. Ele é bem difícil de achar pra baixar. Mas o que eu gostava nele é que era um reality show de competição de chefes. Que o cenário dele é mais que chefes em ascensão nos Estados Unidos, né? Um reality show gringo, estadunidense. E ele pegava chefes que estavam começando a ser premiado, estavam começando a se destacar e fazia uma competição desses chefes. E normalmente era o chefe Estrela Michelin que participava pra avaliar e tal. Cada episódio era um conjunto de chefes diferentes, mas tinha, né, a galera que aparecia em todas as temporadas e coisas do tipo. Um desses chefes que aparecia com frequência lá é participante aqui. Uau! Que todo reality show coreano tem que ter um gringo, né? Uhum. Pra participar. Um estadunidense, principalmente? Exatamente. E eles chamam um estadunidense, que assim, ele mudou da Coreia do Sul pros Estados Unidos com, sei lá, 4, 5 anos de idade, mas ele cresceu a vida inteira dele nos Estados Unidos. E é muito interessante a jornada dele nesse programa, que ele é um chefe premiado pra porra, e até nas entrevistinhas no confessionário da entrada dele, ele fala, não, se eu aceitei vir dos Estados Unidos pra cá pra um reality show, é porque eu achei que eu ia ganhar. Então eu vim aqui pra ganhar. Aí você fala, pô, cara, se acha pra caralho, né? Mas todo mundo lá se acha. O negócio é, o 100 se acha pra caralho. Que eu falei, chefe tem muito ego. Mas é muito interessante o ponto de vista dele no programa, que ele fala, e é muito comum isso de imigrante, né? Que nos Estados Unidos, ele é coreano. Mas na Coreia, as pessoas não veem ele como coreano. Veem ele como estadunidense. Sim, sim. Exato. Então você vê, o programa é ele tendo essa crise de personalidade, não de personalidade, mas essa crise de identidade. Quase sempre os pratos deles é conversando sobre isso. Sim. É ele tentando se entender como sul-coreano, porque ele não exercitou tanto o coreano dele ao longo da vida. Então ele quase não fala coreano no programa. Ele fala inglês e o programa coloca a legendinha, né, em coreano. Curioso. E de vez em quando ele tenta arranhar um coreano ali, mas você vê que ele é o básico, sabe? Quando as pessoas conversam com ele, todo mundo fala inglês lá? Não. A maioria fala em coreano, mas ele tá sempre com um ponto. Então eu acho que talvez tenha alguém traduzindo em tempo real pra ele. É porque eu sei que na Coreia do Sul, né, por causa dessa influência muito grande americana, espera-se que ele fale inglês, sabe? É, tipo, o pessoal mais jovem arranha o inglês com ele. Sim. O pessoal mais velho, aí não. Entendi. Porque tem vários chefes lá que é, tipo, é chefe que nasceu na Coreia do Sul, fez, tipo, sabe, um estágio no restaurante na Itália, morou, tipo, 2, 3, 4 anos na Itália e voltou pra Coreia. E muitos desses que fizeram meio que esse intercâmbio, falam inglês. Então, falam inglês com ele no programa e tal. Mas, no geral, o pessoal fala só em coreano mesmo. Mas, o que eu tava falando do Top Chef é que eu gosto dele, que ele é uma competição sobre habilidade culinária e não faz drama. Se tiver algum drama que surgiu de participantes se desentendendo, aí ele vai mostrar. Mas ele não... As provas... Ele não força o drama. Exato. As provas não estão lá pra gerar drama. Ele não é de drama exagerado. Como o Masterchef é, por exemplo. O Masterchef é muito de gerar draminha e dar aquela milcada, né? Reality. Exato, exato. E uma coisa que eu gostava do Top Chef é que ele não exagerava nisso. Qual é a comparação que eu tô fazendo com a guerra culinária aqui? É que muitas das provas eles pegam no Top Chef. Tem muito estilo de prova que é muito próximo das provas do Top Chef, só que eles dão uns twistzinho, né, pra ficar mais dramático. Pra gerar briga. Exato. E até pra ser mais cruel com os participantes no geral. Porque uma das provas clássicas que tem em Top Chef em todas as temporadas é a guerra de restaurante. Como é que funciona essa guerra de restaurante? Você dá 50 pistolas pra um restaurante, 50 pistolas pro outro. Exato. E vence quem acertar mais tiro em camarão. Exato. Não, o negócio é, vai ter uma competição num episódio não relacionado e os juízes vão decidir 2 vencedores. No programa seguinte, vai ser a prova da guerra de restaurante. Como é que funciona? Os 2 vencedores, cada um vai ter que criar um restaurante. E vão dividir todos os participantes pra serem os funcionários desses restaurantes. A pessoa, ela tem que dar um nome, dar uma temática, criar todos os pratos, comprar mesa, comprar cadeira, comprar talher, comprar... Tem que criar um restaurante do zero. Em, tipo, 2, 3 dias. E a pessoa tem que fazer isso batendo perna. Tipo, eu tive uma visão de um restaurante que, sei lá, eu sou, por exemplo, descendente de coreanos, eu quero fazer um restaurante mais temático e coisa do tipo. Então eu preciso de talher desse tipo, eu preciso de mesa desse tipo, eu preciso de enfeites desse tipo. Então... A pessoa correndo pela cidade comprando coisa. Exato, e ao mesmo tempo tem que bolar todos os pratos, sei lá, tem que bolar 4-5 pratos. Uhum. E depois que faz tudo isso, tem que funcionar um dia inteiro como um restaurante. Com alguém trabalhando na recepção, atendendo as mesas, e uma pessoa liderando a cozinha, e o pessoal cozinhando. É um trampo do caralho. Uhum. Mas, se eu não me engano, é tipo uns 2-3 dias. Esse programa tem a mesma prova. Eles separam a galera em restaurantes diferentes, aí os líderes escolhem, né, vão dividindo, eles escolhendo um a um quem vai formar o restaurante deles. Só que a parada é, eles têm 24 horas. Eles não dormem. A partir do momento que eles dão a prova, eles falam, ó, vocês têm 24 horas pra fazer o restaurante de vocês. Caralho. Com a diferença é que não precisa, sei lá, sair pra escolher um lugar na cidade, alugar. Vai ser no galpão que se passa o evento. Só que você tem que bolar os pratos, comprar os ingredientes, testar e cozinhar e fazer o prep, né? Que é deixar os pratos semi-prontos pra finalizar e tudo mais. E servir em 24 horas. Então ninguém dorme. Os caras viram a madrugada e, tipo, tem uma senhorinha, sabe, de 60 anos de idade. Fala, a senhorinha vai cair dura aqui no meio. Faleceu durante o programa, que tristeza. E é muito interessante, tipo, você ver o pessoal usando o contato da vida real deles, que tem... Participa um cara lá, desculpa, não decorei o nome de ninguém, que é, tipo, o chefe pica, tipo, o chefe mais famoso da Coreia do Sul. E quando, na hora de comprar, ele fala no telefone. Eu imagino, tipo, ele tá ligando pros contatos que ele compra coisa do restaurante e fala, ó, eu quero Vieira, eu quero isso, eu quero aquilo, e traz os ingredientes pra mim agora. E comprando as coisas. Isso aí porque... é tipo o aprendiz. Uhum. O aprendiz é que tem provas exatamente assim. Mas eu vou entregar um twist, só pra mostrar o quão filho da puta eles são. Eles fazem essa prova, são 3 restaurantes, cada um de 5. São os 3 líderes e mais 4 uhum. em cada restaurante. São 15 participantes nessa prova. No meio da prova, depois que todo mundo já bolou, teve a reunião de bolar o conceito do restaurante, os pratos do restaurante. Troca. E o preço, porque vence quem lucrar mais dinheiro. Porque vocês têm, tipo, um budget X de comprar ingrediente e você bola o preço. Porque, né, vai vir as pessoas comerem no seu restaurante e vence quem, nem é quem vender mais prato, é quem lucrar mais. Sim. Uhum. Tem essa reunião dos preços, dos pratos, da lógica do lugar, tananana. Eles saem, eles compram, mostram eles correndo no mercado, tipo, ah, tem que comprar isso. Comprando as coisas, voltando, e eles voltam pra lá e acho que eles comentam, tipo, sei lá, 1 da manhã. Das 24 horas, já tem, sei lá, 18 horas só sobrando. Aí a vozinha do narrador fala, todo mundo para, reunião de emergência, uma coisa assim. Cada equipe tem que expulsar um. Os 3 expulsos vão formar um novo restaurante agora. Nossa. Só os 3 e vão participar. Caralho. E vai ser os 4. É muito sacanagem. Porque pega as 3 pessoas expulsas pra ter menos tempo, menos pessoas, porque são 3 em vez de 4. Ué, mas agora sobrou 3 no outro, né? 4. Não, 4, era 5. Ah, eram 5. Eita, nossa, porra. E eles não ganham nenhuma ajuda extra. Nenhuma. Quando fizeram isso, eu pensei, não, vão chamar, sei lá, alguém que saiu pra interar aqui, vão dar mais tempo. Não, eles vão dar algo. Não, não dão ajuda nenhuma pra equipe. Esse é o verdadeiro jogo do diabo. Tortura é, sim, entretenimento. E é horrível. É horrível de assistir a situação. Quem fica não tá feliz com a prova, porque tem que mandar alguém embora, e a pessoa não quer, né, ter essa situação chata de, não, você, vai lá, vai embora, sabe? Eu não quero você aqui. E é uma briga de ego fodida, né? Porque, tipo, um dos expulsos é um colher branca. E eles deixam colheres pretas. Aí você fica... O cara, ele sai de lá como se fosse o fim da carreira dele. Falou, porra, escolheu a moça merendeira, que tem uma merendeira que participa do programa, pra ficar e me expulsaram. O cara sai quase chorando, assim. Ah, eu achei que ele ia sair com sangue nos olhos. Agora não, eu vou fazer não, o melhor restaurante de 3 pessoas. Ele sai ultra desmotivado não. da parada. É assim, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Parece maravilhoso. Mas não é entretenimento pra quem quer ver o sofrimento das pessoas. Então você é amor, Sushi. E eu fico triste que a pessoa que ganhou, eu torcia pra ela. Era um dos meus participantes favoritos. No geral, os meus favoritos ficaram no final. Que nem o André falou do Jogo do Diabo, que os favoritos, se eu tava lá nas finais e tal. Os meus favoritos estavam ali entre os finalistas da competição. Horrível, que são 12 episódios de 1h10 cada um. Reality show coreano é muito grande. O André ouve Critical Role, isso ainda é nada. Eu acho muito grande. Eu confesso que eu acho grande pra caralho. Mas é muito gostoso, você não quer parar de assistir essa porra, mas todo mundo ali é meio filho da puta. No fundo, todo mundo ali é meio filho da puta, eu fico, porra. Tá todo mundo ali pra jogar, Sushi. No fundo, eu queria que ninguém ganhasse, pra ser sincero. Mas parabéns que ganhou. É como a Dilma sempre falou, né? Então fica a recomendação, é Guerra da Culinária, ou Guerra Culinária, na Netflix. Vai ter a segunda temporada desse ano. Tá aí. Último fim de semana, eu fui campeão de card game de Gundam. Uau! Mas peraí, nisso eu ainda tenho Gu. Pois é, então, pois é. Primeiro, que legal que você conseguiu jogar, porque você tava triste que você não ia conseguir. Então, gente... mas não teve evento ainda. Então, vamos lá, vamos lá. Ah, você imaginou. Ah, tá... É, entendeu? Eu tava sob o efeito de... substância. Rolou esse último fim de semana o evento de lançamento do beta do card game de Gundam. Uau! Já foi o primeiro? Foi. Ah, é que foi o beta, só. É porque ele tá sendo espaçado. Não, é porque tá sendo espaçado em vários dias em São Paulo. Sim, sim. E tipo, em lojas diferentes. Né? É, cada loja vai fazendo um dia diferente. Eu não sabia que o primeiro já tinha ido. É, já foi. E aí, eu tava muito triste. Na verdade, meio triste, porque pra você participar, você tinha que comprar um kit, que é o kit do beta. Você comprou? Não, não, não. Calma. Okay. E aí, assim, na loja que eu ia, tinha, sei lá, 8 vagas. E quando eu me registrei, eu era, tipo, a 9ª pessoa. Aí, porra, beleza, né? Não vai dar. Torcer pra alguém desistir. Aí eu fiquei sabendo do preço. O kit do card game de Gundam, do beta, é uma caixinha bonita, com cartas que só vem lá, vem em promo, não sei o quê. R$650. Meu Deus! Ai, é mais fácil comprar um Gundam, né? Entrar pra uma milícia. Aí eu pensei assim, tô triste mesmo? Eu tô tão triste assim? Então, foi tipo eu, porque eu me cadastrei na última loja que vai participar em São Paulo. Vai ser tipo, sabe, 2 de março, eu acho, o dia só do beta dessa loja. E eu fui o primeiro da fila, igual o Tengu. Uhum. Sei lá, ia ser 8 pessoas, já tava em 9, um negócio assim. Uhum. Só que antes do preço. Quando eu vi que era R$650, falei, ufa, que bom, nem vou, nem apareço na loja. É. Assim, eu nem ia. Fá. Não vou. Aí nem queria ir mesmo. Nem queria mesmo. E aí um amigo meu, ele que conseguiu o kit e tal, pagou, não sei o quê, ele foi. Pô, aí, acho que no dia anterior, ele falou, pô, vai lá mesmo assim e tal. Vai, de repente você consegue jogar e aí você ganha um negócio de participação, não sei o quê. Não sei, eu vou, vai, foda-se. Aí eu fui, aí o que aconteceu, na verdade? O kit do beta vem com um monte de carta misturada, e acho que uns 10 boosters. A ideia é você conseguir montar com um kit, pelo menos 2 decks de 50 cartas. É, ou as cartas sortidas mais os boosters. Né? Isso. Aí tipo, ele falou, ó, eu vou comprar uma caixa, essa outra amiga nossa que tá lá vai comprar uma caixa. Pô, a gente vai montar os decks. O que sobrar, pega e monta outro deck. Aí tipo, mas será que vão deixar eu jogar? Eu, tipo, sei lá, não comprei, não tô participando, então... A gente vê. Aí, tipo, o dono da loja chegou uma hora e falou, pô, gente, tem uma má notícia. Uma pessoa, ela foi embora. Ela comprou, pegou e foi embora. Então o torneio tá com um a menos. Pô, a pessoa também é foda, né? Aí o meu amigo falou, não. Agora tá certo o número. Abriu espaço pra eu participar. Aí, beleza, os amigos montaram o deck, eu falei, montei o meu. Aí, ia ser 3 rodadas. A primeira, eu ia jogar contra o cara que foi embora. Então, W.O. A segunda partida foi contra esse meu amigo. Aí eu ganhei. A terceira partida foi contra essa amiga, nossa. Uau. E eu ganhei dela também. Aí, tipo, eu que não comprei o kit, vou ganhar uma carta promo em julho, quando sair, porque eu fui campeão do evento de Gana. É isso que eu ia comentar, né? A competição tinha que rolar, porque tinha o prêmio. Tem o prêmio, sim, sim. E o card game é bem legal. Não é tão legal quanto o Digimon, eu ainda prefiro o Digimon, especialmente pelo sistema de memória dele, que é o sistema de recursos. Eu acho que não vai ter nenhum card game mais legal que o Digimon. Eu acho que não. Quem se chama Magic the Gathering. Olha, eu peço desculpa pro Magic, mas Digimon é mais legal de jogar do que Magic. Mas ele é bem legal, porque você... Vocês nunca jogaram um super trunfo de escavadeira. Fato. Ele é legal porque, né, fora a temática, né, ele é parecido com o Digimon, você tem 6 cartas que são a sua barreira, e você é como se fosse uma base mandando seus robôs pra atacar a base inimiga, meio que isso. Ele tem um sistema de você parear os robôs com os pilotos, né, se você pareia o robô com o piloto certo da mesma série, do piloto que canonicamente pilota aquele robô, tem um efeito especial, então... Tem as bases espaciais também. Tem as bases que funcionam meio que como escudo pro seu... uma barreira vida, pra sua vida, né, por assim dizer. Então, é um card game dinâmico bacana. Eu consegui ganhar usando as minhas bolas. É um mobile suit que chama Ball. Ele é uma bola e eu ganhei com elas. Então, pô, tô contente e tô feliz pra quando sair em julho o card game, de fato, eu pegar a minha carta que eu ganhei sem precisar pagar R$650 pra comprar o kit. Você ficou feliz que não pagou R$650? Fiquei. Você ficou com as cartas? Não. Seu amigo ficou? Não. Devolvi. Mas você tá animado pra... jogar ele? Pra jogar ele depois? Eu tô sim. Eu tô querendo, sei lá, quando sair, pô, em julho, pô, eu quero comprar uma box e abrir booster pra caralho. Você vai montar um deck de balls? Deck de bolas. Hã? Quanto será que é uma box dessa aí? Ah, deve ser tipo... reais. É, R$700. Que isso, gente? Por aí. Que é isso, gente? Vocês estão doidos, né? Quem é que pensaria em gastar dinheiro com... cartinha? Com coisas supérfluas desse jeito? Coisas supérfluas? É, coisas de papelão. Mas eu não joguei, mas eu tô muito animado. Eu não vou pagar R$650 também. Porque eu prefiro... Os dadinhos de metal são tão bonitos, né? Nossa, os dadinhos que vêm são bonitos, viu? É que ele vem com uns, vários cacarecos chique. É. E eu queria tantos cacarecos chique. Ele vem com playmat? Ele não. Ele vem com seis dados de seis lados, que são do beta, com o símbolo do Ganda, não sei o quê. Eles são pesadinhos e tal. Vem com esses, todos esses boosters, esses demo decks, que eles chamam, né? Que são as cartas sortidas pra você montar o seu deck depois. Ele vem uma promo, uma carta especial, né? Que vai vir só lá. Todas as cartas têm o número da coleção e lá o beta, então são cartas do beta. É. E algumas dessas cartas vão estar no primeiro set quando ele lançar de fato agora. É. Algumas vêm arte alternativa que são bem caras. Inclusive esse meu amigo tirou a alt-art do Zaco do Char. Porra. O Zaco vermelho, né? Que acho que tá tipo R$700, uma coisa assim. Pô, pagou o kit. É, pagou o kit, basicamente. Se ele vender essa carta, ele meio que pagou o kit já. E a carta especial que você vai receber, será que ela vai valer? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Acho que vai valer uma grana. É, vai ser tipo a carta do Um Anel. O Post Malone vai entrar em contato com você. Cara, imagina. Eu vendo meu anel pro Post Malone. Eu dou o meu anel pro Post Malone. Nem preciso vender. Eu sempre quis montar um deck de bolas, sabia? No Magic. Mas agora é sua oportunidade. No Magic? Não. No Ganda, que no tem bola. Ganda. Não, Ganda. Ganda é muito caro, pelo visto. Eu sei que Magic é tão caro quanto, mas Ganda é caro também. Não é, não. Nenhum card game da Bandai é tão caro quanto Magic. Será? É. Não é. Não é tão caro quanto o Flesh and Blood. Flesh and Blood acho que é o mais caro de todos. Hoje em dia o Flesh and Blood é o mais caro de todos. Não, pô, é mesmo. É só porque o One Piece é caro pra caralho. Não, Flesh and Blood é mais caro. O One Piece é mais barato que Magic, contanto que você não compre as alt arts. Se você for jogar com as cartas normais, sem arte alternativa, você monta um deck, sei lá, com R$300. Que no Magic é impensável, Rafa. Ai, na época em que eu jogava, R$300 eu comprava uma caixa, tá? Tava vendo um camarada, tava mostrando as cartas de One Piece, numa loja que eu fui um dia, porque o One Piece tem a carta do Dom, né? Que é a mana, né? Oi, tem uns Dom promocional bonito pra caralho, assim, os Dom. E os Dom promocionais são caros, são pra mega porra. Caros. Eu, tipo, tem uns Dom bonito pra cacete. Uns Dom Juan, né? Nossa senhora. Ó, fica a ideia, hein, Nanco? Bandai, de fazer um card game dos Três Reinos foda, e colocar foda. O Dom Juan, que não é Dom Juan, mas eu sempre penso em Dom Juan no nome dele. Acho justo. Pensei que você faz um card game de jogabilidade. Não, só vai ter quatro super cartas. Trunfo. Duvido. É. Não, é, tem Nankin, sabe? Tem Ig, copo do Assassin's Creed. É uma magia instantânea. A mana é o franguinho. A mana é o franguinho, porra. O copo do Assassin's Creed é um encantamento que fica na mesa. Exato. E dá debuff. E dá poison, né? Mas eu tô muito animado pro card game do Gundam. Não sei se eu vou comprar uma booster box fechada, mas pelo menos os starters que saírem, eu vou querer jogar, vou querer comprar. E se prepare, Tengu, pra vencer. Uhul. Por que não tem pirataria de jogo de cartas? Mas tem. Só que as pessoas... Quem joga jogo de carta não quer, ou normalmente não quer, que quer ter, sei lá, ter a carta. É um dos prazeres, sabe? Quando eu ia em loja de Magic, tinha muita gente que jogava com os... Com proxy. Então, tudo mais, mas as pessoas jogavam com proxy para no futuro, né, querer aquelas cartas. Você quer um negócio, sabe? André, por que você não imprime os seus big box? Eu imprimo. O Alone in the Dark 2 é impresso, o Prisioneiro do Gelo é impresso. Porque, tipo, eu não vou pagar o preço absurdo que eles querem. Ah, então tá bom. Então tá. E isso que você tava falando, Rafa, é em outra economia. Hoje em dia, tá muito mais comum um deck de proxy. É. Porque o pessoal imprime em qualidade boa e, tipo, quem tiver jogando no Versus ali aceitando as cartas proxy... Tem uns proxy no meu deck, tudo bem? Pra falar, tudo bem. É. E hoje em dia tá muito mais comum isso do que antigamente. Sim. Talvez. É comum, é relativamente comum. É. Ai, que bom. Fico feliz. É. Porque, assim, tá muito caro. Sim, não é que nem nos anos 2000, que você ia no centro e comprava um deck de Yu-Gi-Oh! Pirata por R$5. Mas era muito mal impresso. Tipo, era tosco. Ah, não, imprime no Sulfite A4 mesmo, foda-se. Ir numa loja assim e aí compra um deck de Magic, assim, um deck de Ganda impresso no Sulfitão ali, né? Não, um booster. Assim... Aí você abre, né? Só que aí vai ser uma sacolinha Ziploc assim, né? Aí você abre, aí você olha de lado, vira pra ver se tem cartas raras. É tipo aquele booster que eu mandei lá no grupo, que eu marquei o Sushi, que a pessoa, na verdade, abrindo um clube social, ela abre por trás E aí a foils, a pessoa pode colar uma lantejoula no canto, assim. Que aí, pô. É assim, é um empreendedor, o André, né? Fique ligado aí pra abertura da minha loja de card game. De proxies. Praxis? Eu quero falar Diabo da Mente, de um documentário que eu assisti. Eu assisti ele pra falar dele num podcast que me convidaram, mas eu falei, pô, acho que eu vou falar dele também no Fora da Caixa, porque ele é muito interessante, no mínimo muito interessante. Que é um documentário que se chama Pray Away. É um documentário de 2022 na Netflix, que ele conta ali a história, basicamente, de grupos de conversão religiosos de cura gay. Entendeu? Então ele tem, tipo, três núcleos. Ele tem um núcleo que acompanha uns quatro ex-chefes, ex-líderes de um grupo de conversão que começou lá nos anos 70, que era o Exodus. Ele tem um núcleo que acompanha uma menina que ela já foi, tipo, uma modelo desse pessoal. Ela era uma porta-voz, assim, sabe? De um outro grupo de conversão. E um grupo com uma moça que no momento do documentário ela se diz ex-mulher trans, que agora ela criou o próprio grupo de cura gay. Entendeu? Então, no momento do documentário, ela se apresenta no masculino, mas um spoiler, que hoje em dia ela... Já voltou. É, exato. Agora ela é ex-ex... ex-ex-gay. Entendi. Que é uma coisa que mostra no documentário de grupos de apoios para ex-ex-gays. Que passaram pela conversão e exato, voltaram. Que passaram pela conversão e aí sofreram pra caralho e aí agora precisam de ajuda psicológica e grupos de apoio pra, né, pra conseguir viver. Mas é muito, muito, muito interessante você ver, principalmente eu acho que a criação do Exodus, que era esse grupo que eu falei, começou nos anos 70 e ele morre lá pra 2014 só. Como ele começa, e essa galera dá pra entender muito, assim, tipo, primeiro, sempre tem um motivo de poder por trás, né? O poder religioso que você tá exercendo sobre as pessoas ali, ele se transforma em poder político, né? Assim, quem diria? Ponto. Você tem até falado no documentário, esses políticos conservadores que se aproximavam desse grupo de conversão, de cura gay, pra serem, tipo, os porta-vozes deles, entendeu? Então, tipo, existe sempre motivo por trás desse tipo de coisa, mas como a gente vê muito pelos olhos desses ex-líderes, você entende por que eles resolveram começar aquilo ali. Que todos eles ali eram LGBT na igreja, então eles já não se aceitavam, já era tido como um pecado e tudo mais, e numa época em que tava tendo o surto de HIV. Tem uma dessas ex-líderes que ela fala, eu tinha visto 20 amigos meus morrerem. Caramba. De HIV. Exato, de HIV, de AIDS, né? Que a AIDS é causada pelo HIV. Então, tipo, era quase que uma sobrevivência, né? Tipo, as pessoas não sabiam direito nessa época, mas era pregado que, olha, isso daqui, as pessoas acreditam até hoje. Até hoje, é um castigo divino. O HIV é um castigo divino pela promiscuidade dos LGBTs. Então, Sodoma, tipo, e Gomorra. Exato. E aí era quase um negócio de sobrevivência pra ela. Meu Deus, eu não posso ser isso, né? Então, como é que eu me podo e como é que eu ajudo outras pessoas? E aí mostra, assim, tipo, anos depois, tipo, tem um cara que ele se casa com uma ex-lésbica, eles têm dois filhos e ele vira também um porta-voz, assim, ele é... Todo mundo fica olhando pra ele, aí ele começa, ele dá palestra, porque começa a ter convenções, né? Convenções de... E aí é muito, porra, é milhares de pessoas que estão tentando ser ex-gays, assistindo e ele falando, assim, não, porque eu consegui, blá, blá, blá, porque... E aí eles até chamam, tipo, alguns psicólogos que concordam com eles, que é tipo, não, olha, esse psicólogo aqui, ele concorda com a gente. Tudo bem que ele tá aproveitando pra vender vários livros dele, que ele fala sobre a cura gay, e aí a gente tem um contrato de exclusividade vendo o livro dele, mas ele tá aqui pra falar, olha só, né? E aí tinha várias teorias que não são aceitas academicamente, que esses psicólogos, essas pessoas usavam pra converter, né? E olhar o consenso jamais, né? Tipo, é esse daqui... Não, mas era justamente... Eles até falavam, porque olha como esses aqui, eles não vão seguir os outros ali que estão falando. Essa conspiração. Essa agenda. É um documentário muito dolorido. É muito dolorido. Primeiro você vê, como eu falei que tem esse núcleo dessa moça que no momento do documentário era uma líder de um movimento lá novo de cura gay. E assim, os olhos dela é tristeza. Dá pra ver. Ela nessa época era do tipo que ela começa o documentário assim, ela vai na porta do supermercado e fica lá pregando, as pessoas passam. Ela, posso fazer uma oração por você? E aí ora. E aí tem um momento que ela recebe uma ligação, porque ela usava muito Facebook pra divulgar o grupo, né? Ela recebe uma ligação de uma mãe mãe, nossa, a mãe fala assim, o meu filho acha que é mulher, e agora ele está há 6 meses sem falar comigo, blá blá, e aí ela, naquele momento, ao invés de, né, porque a mãe, ela tá também em cima do muro ainda, quase aceitam, não, ela, não, você não pode deixar o seu filho achar isso é o inimigo na cabeça dele, é o diabo, é o capeta, então tem momentos muito dolorosos, porque é tudo real, uhum. Ali, nossa, tem um momento que é um desses psicólogos que eu falei, filha da puta, que ele tá fazendo uma terapia com um moço, e o moço falando, assim, as coisas de como ele se sente quebrado, e blá, blá, não aceita, e aí o psicólogo, você é quebrado, mas mesmo você não quebrado, olha como a gente te aceita, olha como Jesus vai te aceitar, né, você só tem que o quê? Obedecer a ele, obedecer, e aí tudo é sobre isso, sobre obedecer, ser submisso, como eu falei, eu acho que tudo isso se converte em poder político, né, existe sempre o por trás das cortinas, que é utilizar uma minoria pra você desviar o foco da população pra aquilo, enquanto você ganha poder político em cima disso, poder monetário e vários outros tipos de poder. E eu gostaria que o documentário fosse até mais explícito nisso, mostrando, tipo, olha, como pessoas no poder utilizam alvos minoritários, né, alvos de minorias, pra poder continuar no poder, pra angariar mais coisas pra eles. Onde estão os interesses dessas pessoas. Exato, onde estão, né, os interesses. Porque ele fala um pouco disso, porque ele fala dos políticos que utilizavam o êxodos pra isso. Mas, no geral, o documentário tem um quê mais feliz, que, como eu falei, todos esses ex-líderes que passaram 30 anos fazendo isso, eles, hoje em dia, eles são, tipo, assumidos. Olha. São casados. Uhum. Essa moça que eu falei que era uma porta-voz, ela está se casando, e ela está se casando na igreja. O cara que casou com a ex-lésbica... Então, esse daí é um que talvez vocês até lembrem desse cara. Porque quando teve uma polêmica com ele, uma polêmica não, é mais do que uma polêmica, teve um... Em 2011, acharam ele dentro de um bar gay. Porque quando teve um escândalo sobre ele, sobre esse cara, foi uma puta notícia, né? Que, assim, ele um dia foi pra Washington pra fazer um negócio de politicagem, bebeu, e ele é casado há 20 anos com essa mulher, é casado há 10 anos com essa mulher, 2 filhos. Ele é mulher, ele via pornografia gay, a mulher sabia, só que ele escondia, ele falava que ele não conseguia, porque a pessoa não consegue se negar, isso não existe. Aí ele bebeu e foi pra um bar gay, e aí acharam ele, tiraram foto e correram atrás dele, tipo, senhora! E aí se estourou em todos os jornais, blá, blá, e foi tipo, nossa. Então, tipo, ele foi forçado a ser dele, então foi um puta escândalo. Tem gente que, foi uma notícia que a gente viu aqui no Brasil, sabe? Foi uma coisa lá do estadunidense. Então, tipo, tem esses finais felizes, né? Tipo, eu falei que essa menina tá se casando na igreja, ela continua crente, sabe? Crente em Deus e tudo mais, e ajuda dentro da igreja as pessoas a se aceitarem. Hoje em dia, sabe? Numa igreja que ela vai, que é LGBTQIA+, friendly. Né? Então ela ajuda grupos a se aceitarem, ela faz as pregações dela lá, mas tipo, o que não é feliz é que dá pra perceber o quanto de arrependimento e culpa esses ex-líderes têm. Porque eles sabem, e você até fala no documentário, a taxa de suicídio entre jovens que são forçados muitas vezes a participar dessas terapias de conversão é 2 vezes mais alta. Sei. Né? E eles sabem quantas vidas eles estragaram. Uma vez esse cara que é um ex-líder, um outro cara que é um ex-líder, tava num bar e um cara chegou pra ele e falou: você já viu quanto sangue você tem nas suas mãos? E ele fala que eu não tenho coragem de olhar pra baixo, né? Porque eu não quero saber quanto sangue, porque eu não conseguiria conviver. E muito louco que o momento em que ele percebeu isso não pode continuar, foi tipo, começou a ter um casamento igualitário, né? Começou a ter casamento LGBT num estado, não vou lembrar qual, vou falar Flórida, sei lá. Aí teve toda uma campanha política pra fazer, sei lá, emenda 8, que casamento é apenas entre homem e mulher. E essa emenda passou, né? E foi durante o governo Obama, inclusive. Essa emenda passou. E aí ele viu na televisão, e a igreja dele foi muito responsável por isso, por essa emenda ter passado. E agora... o casamento LGBT ter sido proibido naquele momento lá. Ele viu as pessoas nas ruas protestando e ele viu os LGBTs sofrendo, chorando e só querendo direitos iguais. E ele viu, eu sou essas pessoas, né? Essas pessoas são meu grupo. Olha a dor e o sofrimento que eu tô causando essas pessoas, a troco de quê, sabe? É um dos momentos em que o êxodos, esse grupo, começa a morrer. Até um êxodo. Sabe? Até um êxodo de gente, de líderes e tudo mais. Mas é um documentário muito interessante. Ele não é muito longo, ele tem tipo 1 hora e meia, uma hora e quarenta. Não é esses documentários de 10 episódios? Não, não é. É um episódio só, um documentário. Entendi. É um filme documentário. É, documentário como antigamente. Exato. É muito interessante. Parece muito interessante mesmo. E conversa, infelizmente, muito com o momento atual que os Estados Unidos está passando. Que bom que as coisas estão indo muito bem, né? Não, como melhorou. Que bom que reverteram isso, né, Rafa? Deixar proibido o casamento homoafetivo, né? Então, depois é que hoje reverteram. É que hoje em dia tá proibido de novo, eu acho. Então, depois reverteram naquele estado, e aí, hoje em dia, Deus sabe o que tá acontecendo lá. É, eu acho que hoje em dia tá proibido nos Estados Unidos todos. Todos os Estados Unidos. É, plural, não deixa de ser. Eu caí um dia desses aí, no YouTube, né? Você se machucou? Caí, machuquei porque foi dolorido também. Acho que era o Orochinho que tava assistindo o vídeo do Ronaldinho dando entrevista pro Fantástico. Nossa! Na época daquele escândalo dele com a mulher trans lá, né? E assim, né, não vou entrar aqui nos detalhes realmente problemáticos disso, né, da parte da prostituição e da parte da fetichização de pessoas trans e tudo mais, porque de fato tem aspectos que poderiam, né, ser discutidos e criticados disso daí, né? Mas toda a entrevista é dele explicando isso, né, o que aconteceu, como se ele tivesse cometido o crime mais hediondo do mundo. E, de novo, não é sobre a parte da prostituição, né, ou da fetichização, não. É o fato dele, né, ter saído com uma pessoa trans, né? E aí é, tipo, a repórter do Fantástico usando o dead name da moça e, tipo, falando ele, sabe? Nossa! Tipo, ou travesti, sabe? Esse tipo de coisa assim. E você pensa, ah, isso aí foi há 30 anos atrás, né? E não. Não foi? Não foi. Eu acho que foi, tipo, final dos anos 2000, assim, sabe? Nossa, tipo, sério? É, tipo, 2006, 2007. Às vezes eu fico pensando, nossa, por que eu demorei tanto pra me aceitar, pra sair do armário? E acho que foi por isso, sabia? É que eu esqueço como era antigamente. Mas quando tudo na mídia era isso, né? Era essa demonização do LGBT, isso influencia muito na nossa cabeça. Você não se aceita porque você sabe que aquilo ali é um estigma, um sofrimento muito grande. Pra você, talvez você naquele momento nem veja mais problema, sabe? Mas o estigma é tanto... Ah, passar por tudo. Exato, que é complicated, já diria Avril Lavigne. Queria me corrigir aqui que, aparentemente, posso estar, né, errado, hoje em dia os Estados Unidos todo é permitido o casamento homoafetivo. Eu acho que eu confundi as coisas, porque é de 2022, é uma lei nova que liberou no país inteiro. Mas estão, né... Tentando. É questão de tempo, imagino, né? É. O pessoal deve estar correndo aí já atrás. O negócio que estão destruindo arquivos e coisas que contêm a palavra gênero. Viu isso, André? Não vi. Eu tô tentando, assim... Nossa, o cérebro... Viu o filho do Elon Musk virando pro Trump falando, cala a boca, sai daqui? Não vi nada disso. Absolutamente nada. É que o Elon Musk agora ele dá coletivo de imprensa dentro do Salão Oval, né? Junto com o Trump. É, ele virou... É oligarquia, sabe? Ele é o dono. Ele financiou a campanha do Trump inteiro, porque lá nos Estados Unidos não tem isso, sabe? De que, uma empresa não pode financiar uma campanha com interesses. É. Ele financiou inteiro, agora ele manda nos Estados Unidos. Entendi. Né? E aí, o que eu tava falando, de que é, tipo, uma nova queimada da Biblioteca de Alexandria, que tem isso, tem, tipo, um grande arquivo nacional, com pesquisas e tudo mais, que eles vão, ou já deletaram, todas as pesquisas que tinha a palavra trans, gênero, blá, blá. Então é isso, tipo, sei lá, vamos perder pesquisas sobre parto, sobre várias coisas, só porque tem a palavra gênero. Incrível. Tipo, é absurdo. E sabe que lugar que tá salvando esses arquivos, André? Archive.org. Internet Archive. Ok. Eles estão salvando esses documentos. Eu acho que já conseguiram salvar todos, eu acho. O presidente de El Salvador sugeriu pro Trump, pô, pra poder construir prisões em El Salvador pra ele mandar os americanos lá. Ah, que legal. Igual, tipo, o quê? Construíram prisões na Polônia pra mandar eles. Não, tá uma situação muito boa lá, gente, Estados Unidos. Não, tá tudo indo de bem a melhor, né? Tudo dentro dos conformes. Falar em não aprender com os erros do passado e repetir todos eles igualzinho ou às vezes até pior, eu assisti Ainda Estou Aqui. Ai! O filme aí do momento, né? O filme do hype. O filme que vai trazer para o Brasil o primeiro Oscar de melhor filme, melhor atriz e melhor filme estrangeiro. Com deveria, certeza, né? Mas não vai. O filme do único bilionário. Exato. É que a gente vai chorar igual o Wesley Snipes. O único bilionário da Revolução. Pro qual a gente torce. Exato. É. Chorando com a arma. Ele não era bilionário, né? Ele é filho do dono do Itaú. Ele era bilionário. Ele é o Walter Salles. Ele é. É. se não me engano, é filho, né? Não, eu pensei que você tava falando do... Não, você falou do diretor do filme. Não, você tava falando do diretor, não, tá. É, eu pensei não, que você tava não, falando do... Do cara que sumiu? É. Não. Do diretor do filme, do Rubens Paiva, não. Ah, tá, é. O Rubens Paiva era ex-político, né? Mas, assim, eu assisti, pra quem não sabe, né? É a história da Eunice Paiva, esposa do Rubens Paiva, uma das várias milhares de pessoas que foram desaparecidas, né? Pela ditadura militar no começo dos anos 70. E a história dela tendo que continuar a vida, né? Criar a família de 5 filhos dela, ao mesmo tempo que ela tenta descobrir o que aconteceu, né? Porque todo lance, e aí, né? Não é spoiler, mas sei lá, se alguém não quiser saber. É baseado, né, em fatos reais. Baseado, né, em fatos reais, e, né? Essa história é relativamente conhecida, mas a parada é: a casa dela, num belo dia, sem aviso, é invadida por militares. Os caras com armas, né? Em punho, assim, chamam, intimam, né? O marido dela pra ser questionado. Não falam onde que ele vai, não falam quanto tempo vai demorar, nem nada. Ele vai dirigindo o próprio carro, né? Escoltado pelos militares, e nunca mais volta. Tipo, nunca mais aparece, né? Ele morreu algum tempo depois, né? Hoje em dia se tem relatos mais detalhados do que aconteceu. Ela conseguiu o certificado de óbito dele, né? Acho que em 95 só. Ela passou esse tempo todo, né, lutando por isso, né? Tipo, ela voltou pra faculdade, se formou em direito. Depois, né, ao longo da vida dela, se especializou em direito dos povos nativos, né? Dentre outras coisas. Tipo, é uma história de vida muito interessante. Mas o filme, ele é muito focado na vida familiar mesmo, né? Ele tem um primeiro ato que é a vida bucólica, idealizada, perfeita dessa família, que de fato, né, pelo que consta, né, não só dos relatos do Rubens Paiva, que escreveu o livro, mas de pessoas em volta, era realmente assim, né? Era uma vida pacata, né? Isso, e tipo, uma família rica, né? Então não tinha, eles moravam de frente pra praia, né? Os filhos criados soltos, assim, tipo, jogando bola na rua, adotando cachorro, etc. E esse primeiro momento, ele é muito eficaz, né? Pra te afeiçoar com todos os membros dessa família, né? E pra quando chegar o momento que você sabe que tá vindo, né? Mas ainda assim, dói especialmente mais. E aí que é interessante, porque nesse primeiro ato, né, do filme, a Eunice, ela quase não aparece. Tipo, ela é muito coadjuvante, assim, é muito mais focado nos filhos, no próprio Rubens Paiva, né? No ciclo familiar ali maior, né? Tem todo o lance da filha deles que é mandada pra Londres por conta de como a situação tava ficando meio assustadora e tal. E a partir do desaparecimento dele, ela assume esse protagonismo, assim. E realmente, cara, tipo, eu vi e eu tô vendo, né, muitos dos filmes indicados ao Oscar, inclusive Emília Pérez, né, esse grande filme maravilhoso aí, que a gente já falamos sobre, né. Olha, a performance da Fernanda Torres é realmente absurda, assim, sabe? É aquela parada que você vê alguém chorando, não é tão emocionante quanto você vê alguém tentando não chorar, sabe? A pessoa tentando não chorar te pega muito mais. É isso, tipo, ela, tipo, o mundo dela desabando, tipo, a coisa mais horrível que poderia ter acontecido, assim, ou uma das coisas mais horríveis que poderia ter acontecido, ela e a filha dela passando dias presos no porão bizarro, sendo questionadas. De uma delegacia. De uma delegacia, ou sei lá pra onde, né, porque põe capuz na cabeça, e aí ela volta pra casa, e tipo, meu Deus, que inferno é esse, o que tá acontecendo, e a filha dela chega, tipo, a minha boneca tá quebrada, sabe, e ela se transforma, sabe, imediatamente, num piscar de olhos, você vê a atriz fazendo isso, é tipo, caralho, é muito foda, e muito impactante, sabe, então, realmente é uma performance absurda, cheia de pequenos detalhes, assim, né, que eu até tava vendo uma entrevista com ela, que tipo, ela fala que ela só conseguiu fazer essa performance do jeito que é, porque é baseado numa pessoa de verdade, porque se ela fosse criar essa personagem do zero, ela nunca tomaria decisões tão estranhas, né, é tipo, como assim vai ter uma cena onde eles vão tirar uma foto, né, pra uma revista internacional que tá falando sobre a ditadura no Brasil, e é engraçado, né, ver como que no Brasil ninguém falava sobre isso, os jornais não publicavam nada, né, mas nos jornais internacionais, né, todo mundo tava falando em matéria sobre o desaparecimento do Rubens Paiva e outras pessoas e tudo mais. Até porque muitos brasileiros, como a própria filha deles, fugiu pro exterior, né? Exato. Fugiram pro exterior, né? É, exato. Então, tipo, eles podiam falar lá fora, aqui dentro não se podia falar. Mas aí eles vão tirar uma foto pra uma revista dessa, os editores da revista falam, não, eles queriam que vocês fizessem uma foto mais triste, né, pra passar a seriedade da situação. Eles, não, a gente vai tirar uma foto sorrindo, como assim, né? E, tipo, você pensa, não faz muito sentido, né? Por que que a pessoa, como que nessa situação a pessoa vai encontrar essa força, né, pra sorrir, pra tentar dar o máximo de normalidade ainda pra essa família, né? Tentar passar isso, né? E, de fato, é aquele tipo que, de coisa que se fosse ficção, não seria muito crível, né? Só é tão crível porque, de fato, aconteceu. Você acredita porque realmente foi isso que aconteceu, né? Ou mais próximo disso, né? Parece que é bem, bem fiel ao livro. E aos acontecimentos da vida real. Que é que eu imagino que tenham sido, né... Não, porque essa foto existe, sabe? Foto, exato, você consegue ver a foto, né? E o livro foi escrito pelo filho, né, que vivenciou isso tudo. Enfim, e eu acho legal que no final das contas, né, a grande mensagem do filme é justamente sobre isso, é sobre como a gente precisa preservar essa memória pra que ela não aconteça de novo e como que a gente não tá fazendo um bom trabalho disso no geral, né? E, tipo, tem uma cena quando ela vai conseguir o atestado de óbito que o repórter pergunta, ah, mas você não acha que agora que a gente finalmente saiu da ditadura, que os recursos do governo não deveriam ser melhor utilizados pra gente olhar pro futuro e fazer as coisas aqui pra frente, em vez de ficar procurando o que fez de errado no passado e tal? E não, se não for atrás disso, se não expor que esse tipo de coisa aconteceu, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Exato. Se não punir, porque pessoas da ditadura estão até hoje. Exato, o pior erro, que não foi um erro, né? Mas a pior coisa que aconteceu foi a anistia. Exato, e assim, o filme fala isso, né? Que tipo, sabem quem foram as pessoas que mataram o Rubens Paiva? Nada aconteceu com elas, elas não foram punidas, elas não foram presas. Elas devem ter cargos hoje em dia, provavelmente foram no cinema assistir esse filme, sei lá, sabe? Uhum. E realmente é um filme bem pesado, assim, sabe? Um filme de você chorar um filme inteiro, praticamente. E chorar a semana seguinte, porque fica, né? Sim. E eu vi críticas sendo feitas ao filme. Algumas críticas, né? Mas uma que eu vejo que eu discordo um bocado é que tem um momento, né? Onde, quando ela tá presa, que tem um guarda que escolta ela, né? Da sala de interrogatório pra prisão, né? Pra cela. Que tem uma hora que o guarda chega assim e fala, só pra você saber, eu não concordo com isso que tá acontecendo, tá? E, tipo, muita gente criticando, tipo, ai, nossa, teve que colocar o guarda. Ai, tá passando pano! O guarda com consciência de classe, o guarda que tem pena, o guarda pra mostrar que, né, nem todos os militares, tá bom, gente? Olha, e assim, eu acho que, de fato, o filme, acho que ele seria mais liso, né? Eu acho que ele, se ele não tivesse essa cena, eu acho que ele seria um filme melhor até. Eu acho que essa não acrescenta muito e ela causa esse ruído que muita gente, né, se prende a isso como um ponto de crítica de um filme que, no geral, eu acho que é muito bom e tem uma mensagem, né, claramente muito, muito importante, e acaba que esse momento rouba um pouco do holofote desnecessariamente, então acho que o filme seria melhor sem ele. Mas, ao mesmo tempo, eu ficaria curioso de conhecer alguém, e eu imagino que essa pessoa exista, né, infelizmente, mas de conhecer alguém, de saber que tem alguém, pelo menos, não queria conhecer essa pessoa, na verdade, mas de saber que tem alguém que vê essa cena e começa a sentir empatia pelo guarda ou pelo sistema que ele tá representando, né? Eu não acho que essa cena, ela tem esse efeito, e, na verdade, eu acho que, de certa forma, o que tava tentando ser dito com essa cena é que... Não é um bando de monstros ali atrás. Exatamente, é. Não são vilões de quadrinhos, exato, sabe? Exato, são pessoas normais, às vezes cometendo atrocidade porque alguém mandou. E que pode ter desavenças e podem ter pessoas que não concordam, que não levariam pra esse caminho, mas elas estão ali fazendo, mesmo assim. Mas estão ali fazendo, e isso não basta, né? Não é, ai, vamos apelar pelo bom senso dessas pessoas, que aí sim a gente vai trazer uma mudança. Não, não interessa. Não interessa se tem pessoas lá dentro que vão ter consciência e saber que o que elas estão fazendo é errado, né? E eu acho mais interessante pensar nisso como, né, não é um bando de vilão de quadrinho, assim, que todo mundo é, nossa, nós somos maus. Tipo, ninguém ali acha que eles são maus, eles acham que eles são os heróis da história, né? Eles estão combatendo o comunismo. É, eles estão lutando por uma coisa que eles acreditam que é correta, né? E isso que é a parada mais assustadora. Enfim, é um puta filme, eu realmente tenho muito medo do Emília Pérez Guerra, tipo, é tão... Não pode. Vai, você não sai desse filme... Vai, Sushi. Você sai desse filme e pensa que ele tá concorrendo, não só concorrendo, mas como já ganhou de categorias onde ele tá enfrentando o Ainda Estou Aqui, sabe, o Emília Pérez? É assim, é tão engraçado. Emília Pérez ganhou o Globo de Ouro, não foi isso? Foi um recente agora. Foi o Globo de Ouro, não. Ele ganhou um prêmio, mas não foi o Globo de Ouro, não. Foi do... Critics' Choice. Não, mas... Foi Critics' Choice. Isso. Mas não foi Emília Pérez... Ah, não. Emília Pérez ganhou o Globo de Ouro em cima do Wicked, né? Como musical. Isso. Caralho. Então... que ele não tava concorrendo com o... Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, porque tem essa divisão de drama, né? Mas a Carla Sofia Gascon ganhou o Globo de Ouro de atriz comédia musical, enfim. E o Emília Pérez ganhou o Critics' Choice. É, exato. Mas o lance todo é... A única esperança que existe é que todo esse escândalo que tá acontecendo em volta da Carla Sofia e do... Diretor? Do diretor e do filme e tudo mais, não tenha sido cedo o suficiente pra alterar as votações do Critics' Choice, mas dê tempo pra ter impactado as votações do Oscar. Porque, realmente, se... Não, se ganhar mesmo assim, fogo no Oscar. Não é possível. Não que o Oscar seja, tipo, nossa, que premiação, que sempre dá... Perfeita! Né? O Oscar já tá no foda faz muito tempo, mas é que isso aqui seria um novo baixo, Seria um novo baixo. acho, realmente. Mesmo levando em consideração, né, ah, o Crash, o Shakespeare Apaixonado, o Green Book e tudo mais, Emília Pérez é um novo baixo. Especialmente em, depois de tudo que tá acontecendo em volta do filme, né, e lembrando que Oscar e essas premiações nem sempre são sobre o filme em si, né, muitas vezes é sobre a campanha em volta, as pessoas envolvidas, né, e tal. Se ganhar, realmente vai ser absurdo, realmente absurdo. Como levar a sério? Como levar a sério? O lugar que premia Emília Pérez. É. Mesmo fora as polêmicas. Se pega só o filme. É, se pega só como uma obra cinematográfica. Como? Realmente é incrível, assim, eu fui atrás de ver reviews de críticos que gostaram, e pra mim o pessoal cai no truque, sabe? Tipo, isso aqui tá falando sobre um assunto muito sério, é musical, tá falando sobre uma coisa muito triste que acontece no México, no mundo real, então só pode ser bom. É, a pessoa, ela vê tipo bullet point, parece. É, tipo, é sobre uma mulher trans, do cartel, que é uma parada real que acontece no mundo, tipo, lê essa parada e fala, não, isso aqui, esse filme é arte. Só pode ser bom, não tem como isso aqui ser ruim. Então, enfim, assistam ainda isso aqui, apesar de ser triste. Eu queria dizer que eu não assisti. Eu espero que ele saia rápido, né, em vídeo digital aí, porque eu acabei, né, eu tive que ir no cinema pra assistir. Então, eu não vi ainda porque eu não fui no cinema. E, pô, muito foda. Eu não sei se é porque eu fui na semana do cinema, né, que tava, os preços estavam mais baratos e tal, mas a sessão que eu tava lotada e, tipo, todas as sessões que eu vi procurando, assim, né, estavam lotadas do filme. Muito legal. Foda. Oxi-rock. Não quero comentar sobre isso a fundo, acho que o podcast já tá bem grandinho, mas só pra apontar que, pô, a segunda temporada de Severance. Ruptura está muito braba. Ah, tá todo mundo falando sobre. Eu ia falar, não tô em dia, mas tô sim, sai amanhã o próximo. Sai amanhã, exato. Nossa, tá muito bom, muito bom. Tipo, eu acho que a gente vai esperar, né, a temporada terminar pra... Eu acho que é melhor esperar a temporada acabar, porque, por exemplo, o último episódio, eu acho ele muito bom em muitos níveis, mas eu não sei se eu gosto do caminho, dos rumos que a história então, tá tomando. Eu tenho minhas dúvidas também, sabe? Porque, e na verdade, é foda, porque toda... Pensa bem, toda série que é sobre alguém tentando sair de algum lugar... A pessoa nunca pode sair, porque senão acaba a série. Primeiro, ela nunca pode sair, e quando sai, não fica tão legal. Tipo, Westworld, Prison Break, até Lost, né, que tipo... O Prison Break tiveram que prender o cara umas 4 vezes. Exato. Sei lá, tem um monte, né? Mas, então assim, o rumo que eles estão levando nessa temporada, eu acho que pode dar bem ruim. Não deu ainda. E o que me empolga é que, né, e aí comparando de novo com Lost, o Lost era muito engraçado como que ele criava os mistérios, né? Sem saber a solução. Primeiro, muitos dele ele não sabia a solução, era só pelo mistério. E, nossa, era um conta-gota pra desvendar esse mistério, pra voltar nessas coisas, pra expandir nessas coisas, pra tocar nesses assuntos de novo. E tudo bem, a gente tá envolvido aqui pelo drama dos personagens, né? Mas quem tava pelo mistério, nossa, como sofria com Lost, né? Uma coisa que eu gosto muito no Ruptura do que eles estão fazendo é que eles não estão perdendo tempo com esse tipo de coisa. Por exemplo, tem um mistério que o pessoal tava suspeitando que fosse o caso desde o começo dessa temporada, que você imagina, não, sei lá, no final dessa temporada eles vão tocar nisso, ou sei lá. Nesse episódio já é o tema principal, nesse último episódio que teve, que eu acho que é o 4, né? Eu achei que ia demorar mais tempo, Que ia demorar bem mais tempo pra eles tocarem nisso, e nesse episódio, tipo, não é isso mesmo, tá aqui, vamos ver pra onde isso vai, sabe? Rumos muito diferentes pro o episódio anterior a esse, né, que termina com o Mark passando por um procedimento, vamos dizer assim. Não achei que eles fossem entrar nisso tão rápido também, tipo, achei que ia dar uma baita enrolada pra ele decidir passar por isso e isso acontecer de verdade na série. Então, tipo, as coisas estão acontecendo, sabe? Sabe, a minha preocupação é, a terceira temporada, ela não foi 100% confirmada ainda, apesar que eu tava procurando notícia agora enquanto você falava, só pra poder internalizar meus sentimentos. Aparentemente, eles estão escrevendo o roteiro da terceira, mas a emissora, no caso a Apple TV, não virou e falou, terceira, show. Ah, mas ia ser muito burro da parte deles, né? Mas o negócio é, a segunda temporada teve a produção ultra conturbada. É que foi no meio da greve dos roteiristas dos atores. Aí teve briga de produtor, aí teve briga da equipe, aí levou, tipo, 2 anos de produção. Você diria que teve uma ruptura na equipe? E a parada é, chegou num ponto que tava tanta notícia ruim da produção que eu pensei, fudeu. A segunda temporada ela vai sair, mas o que vai sair dela, né? Se tá todo mundo se desentendendo. Por isso que eu ainda fico, tipo, será que no final eles vão acertar o rumo da história? Aparentemente ela também não vai concluir, vai ter uma terceira. Eu não sei. Não sei sei, eu tô gostando, mas eu tô com esse pé atrás, sabe? Sim, não, eu tenho muitos pés atrás também, mas tudo que eles mostraram até agora estão além das minhas expectativas, assim. Eu achava realmente que a segunda temporada, assim... Eu achei que ia degringolar pra caralho. O jeito que termina a primeira, eu pensei, não, eles vão dar um reset nisso aqui, tipo, vai... E o primeiro episódio dá uma impressão de que vai ser, né, esse reset. Tipo, ah, não, a gente, né, isso aqui que a gente prometeu no final da primeira, calma, gente, é coisa demais, a gente vai... Um dia a gente chega nisso aqui. E não, tipo, eles estão, né, firme e forte nisso daí, estão partindo pra porrada mesmo. Então eu tô bem impressionado. É. Vamos ver pra onde vai, realmente, né? Tô bem impressionado, comentário com data de validade, não sei. Né? Você sabe quantos episódios são, você? Não sei, eu imagino que o mesmo da primeira, mas eu não lembro quantos eram, né? Talvez uns 10. É. Que agora vai ser o quinto, né? É. Eu acho que é isso, acho que deve ser uns 10. Agora? Tá indo rápido mesmo, né? Uhum. Nossa. Mas tá muito boa e eu preciso ir assistir Silo. É, eu ia perguntar, e Silo? Eu só assisti o primeiro episódio, por enquanto. Da primeira temporada? Não, da segunda. Mas já acabou a segunda temporada? Não, é Apple TV também, e eles estão lançando um por semana, do jeitinho que eu gosto. Eu tenho muita vontade de ver. E ou aí eu fico, será que eu vejo ou leio o livro? Vejo ou leio o livro? E aí acaba não fazendo nenhum dos dois, entendeu? Vê e lê o livro. Não. Uau. Só ver. É, tá aqui a sugestão. Só ver. Vou ter que pegar o login e senha da Apple TV Plus de alguém. Pede eu não pro tenho. Yoshi te explicar. Isso, não. Não, não, mas aí o Yoshi vai contar o que isso. A Mel contou pra exato. Ele. Exato. Pô, é o nosso novo telefone sem fio. É isso, né? O próximo telefone sem fio vai ser a gente explicando o Silo. É Silo. Asilo. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Tudo no outro dia. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. fora da caixinha. Já viu aquele áudio que... Ai, meu cozinho! Acho que mostrou. Ainda não, eu mostrei pra vocês o... Tira! Ah, é. Tira que eu vou cagar! Não, não ouvi do cozinho, não. Você falou que é de um filme, Rafa. No filme a pessoa caga? Não sei. Deve a pessoa ser... tira? Então, é que deve ser tipo bastidores, né? Assim, talvez, é. Ou é um filme de sketch. Ou é. Tipo Borra dos Fundos. Ai, meu Deus! Não, não! Eu escrevi... Ai, meu cozinho! Uhum, você também. Ah, calma aí, não, não. Você calma. Pesquisou no Google, ai meu cozinho? É. Obrigado, parabéns, olha. Ah, não, calma. A história por trás do meme, ai meu cozinho. É isso. Você já foi, nunca ouviu esse áudio? Não. Vários vídeos estavam andando, blá, blá, blá, e olha o barulho que. esse animal não, exótico. Não, tipo, escanearam a falange de Ramsés II, sabe? E aí, consegui ouvir como era a voz dele lá. Aí, tudo mais. Ai! Ai, meu cozinho! Eu gosto. Mas aí, realmente, não pesquise. É, ai, meu aí, cozinho! Né? Fica aí a dica, YouTube. Né? A pro tip pra você.